olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. De skin interagindo com os irmãos, registrei um rebolado que chamou minha atenção. Mulher de prima tem em todas as quebradas, mas essa camarada é diferenciada. Inigualável criatura de cabelo afro, atividade, tô pronto pro abafo. No meu caô caiu, é um abraço. Na minha cama vai faltar espaço. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Pelo amor, que loucura. Que corpo, que mulher. Me leva às alturas, a flor do bem me quer. Quero te ter, te comemorar, usufruir do melhor que cê tem pra dar. Comer o fruto proibido sem culpa, a libido altera minha conduta. Tô que tô uriçado no clima, tô chapado, que coisa louca essa menina. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Por tentação, assim não cê me mata. Malvada, rebola, judia, maltrata. A fatalidade de um vagabundo que busca os melhores prazeres do mundo profundo. Como o oceano, em cima da cama, embaixo dos panos, o resto da vida em segundo plano. Te quero, te canto, prometo, engano. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Eu também sou merecedor. Nem tudo por amor, mas eu faço com amor. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima. Olha, que coisa louca essa menina. Olha, o vagabundo tá no clima.